Yeah. Uh-huh. Okay, money be nigga. Deixa eu deixar algumas linhas. Estou de volta, bro. Trouxe mais rimas e flow. Com os pulinhas, sem esforços, acho mesmo que são dom. Não é possível ser tão bom. Toda vez que eu faço um som, melhoro as melodias no momento que eu uso o meu tom. Brinco com flow, vê como estou, vê como vou. Com pouco esforço, eu progresso de muitos anos. De freestyle, yo, de quem praticou e se dedicou e não descansou. E só melhorou com o tempo, meu bro. Aperfeiçoou com práticas, bro. Tu não entendeste, é sobre mim, bro. Sente como eu faço essa cena sem descanso. Queres rir, não sou palhaço. Queres circo, eu te acho. Mas te armas em violento, pego a arma e disparo. Eu alego legítima defesa e eu ganho o caso. Nunca descanso, eu curto o que faço. Trabalho pra um dia deixar meu legado. Eu estou concentrado e muito focado. Tu ligas pra mim? Vai dar ocupado. Tu esperas por mim? Espera sentado. Eu sou mesmo assim, vou me priorizando. Se o assunto é dinheiro, vamos dialogando. Se queres confundir, vai ser enterrado. Já não falo mais. Não queres guerra, peça paz. Sou um bom rapaz, mas tá. Também eu sou capaz de ser mal, dar-te um pau, pau, pau, pau, pau. Vai sangrar, vais cair no chão, chão, chão, chão. Vou te olhar e vou dizer chau, chau, chau, chau. Até mais, nunca mais seu cão, cão, cão, cão. Tua dama vai me olhar e dizer uau, uau, uau, uau. Ninguém vai me fatigar, não, não, não, não. Ei, man, não leve nada a sério, é só uma brincadeira. Deixa eu mandar com alguns ralas. Vedo Winner, what you do, my nigga? Still some fly, what you do? My nigga Valentin, what's up? Marlon Did, Manfila, what's up? Rala.